Opa, Yang, Yang. Ao que é que é? Foi usado rebote, rebote para ingresso no pátio. Positivo. Espera, compra no 0, bolo 349. 1349, autorizado. Aliás, da Palácio com 0, 20, 1, 1, 0 graus, 1, 1 graus. Entre, cola 0, gol, 1, 3, 4. Zona Zero Pro. China 6251, autorizado aliado da colapso no zero, vento 110 graus, 099. Autorizado aliado da colapso no zero, 6251, já. Quem aqui é autorizado o ingresso no pátio principal para o portão 4, já pode entrar em mim. Ok, senhor, agradeço. Fechando 6251, decolado aos 4.6, chame o controle Salvador 120, decimal 8. Controle 208, 6251, número 1. Controle Salvador, bom dia, 6251, 2CNS, salvo 1. Eu me agradeço com o contato da Nicolás, que já viu, é 101 para o número 360. E essa mona para o 3620, 625, como você, né? A possibilidade de 625 valida? Eu me agradeço com o número 360 valida. Obrigado, Leda, 625. Chama-se 35 na frequência 128 decimal 35, alterna 123 decimal 8. 1238 do 1349. Thank you. Bel 977, via chegada Golfo, 2 para o número de voo 050, a gente não 097. Vai aguardar a cópia. Aguardo o meu São João no meio da morte. Contra 225, bom dia. Contato radar 741-292 do VOA Salvador. Foi bom, 46 para a chegada bom, se a taxa era vencida. A gente não entra na série. Por hoje bom, se a taxa está a chegada bom, se a taxa era vencida. Linha 225, deixa para o nível de voo 080, a gente não é 097. 080 com 17. Seu filho, 7154. Afirmo. Entre 21-30 Guarulhos, nível de voo 340, da corda da pista no zero com curva direita, subido seu voo 1 no do Morte 1, após o pouso 1 no zero, até Tango Braveco, Salgatão, segue a rota do plano de voo. Transponder 5-2-2-3, controle 1-2-0, pista 8. Autorizando Guarulhos para o transferente do 7 horas, nível 3, 4 horas, de cordão no zero com curva direita, saída de São Paulo, meio da Mótima. 5-2-3 é o transporte, 1-2-0-8 é o controle. Vai, transferente do 7 horas, entrando para o chão, né? Eu chamei o meu 385, número 2, na aproximação, redução para 250 lambda. 279, né, bebê? O 97.6, lista para dois metais, a gente não zero no 7, autorizado o final do procedimento de eleição, a pista não zero, eu posso fazer o caso. O que é estabilizado, a minha eleição é de bom, zero, lista para dois, dois, três, um, um, zero, no 7. Chamei 1225, edição para 2209. 229 agora, meu bebê. 0, alternativa primária Serra Bravo Golfina. Bom dia, Salvador, bom dia, Chanel 95, está 2 milhas e 7. Chanel 95, bom dia, Salvador, feliz. Boa tarde. Bom dia, Salvador. sentimento, são seus dois pontos, mas tem escuta direita, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, na escuta 9736. Transition. Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniform. Call code 5162 in Salvador, departure 120 this moment. Okay, we have to Ezeiza, flight number 380, upper Zulu 44, till Sierra 9 Romeo, then flight and route. Departure runway 10, right turn after takeoff, stand for 1, departure, rocky transition, squawk 5162, departure frequency 120, decimal 8, passenger 1911. Passenger 1911, with my correct, correct, flight position setup. We call for position setup. Azul 5126, bom dia, para confins autorizado no último 340, na cola da pista no zero com curva direita, na subida Arboruno, após uma posição Alefa, após Tosop, intercepta Tosilu 21, que segue via rota do plano. Código transponder 5233, controle Salvador, 120, próxima 8. Gira, bom voo.